sem a letra M não havia maçaroca, nem mar, nem maré, nem mexilhão. Sem o M não havia mandioca, nem mangas, nem morangos, nem melão. Sem o M não havia Micaela, nem Mário, nem Maria, nem Manuel. Sem o M não havia Manuela, nem Márcia, nem Marília, nem Miguel. Sem o M não havia marinheiros, nem moscas, nem mosquitos maçadores. Sem o M não havia mialheiro, nem máquinas, nem motos, nem motores. E todos! Sem o M não havia martelada, nem mala, nem macaco, nem manhã. Sem o M não havia marmelada, nem mel, nem medida, nem mamã. Sem o M não havia martelada, nem mala, nem macaco, nem manhã. Sem o M não havia marmelada, nem mel, nem medida, nem mamã. Sem o M não havia martelada, nem mala, nem macaco, nem manhã.